Quando você quiser, fidelidade eu dou. Não quero ter amor de outra mulher. Fingindo solidão, comprava meu prazer. Foi só te conhecer, pois é. Fidelidade eu dou. Não quero ter amor de outra mulher. Fingindo solidão, comprava o meu prazer. Foi só te conhecer. Me afastei da batucada. Minha vida mudou. Só sei que te quero do meu lado, pra amar e ser amado. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Me achei tão perdido, sofri um bocado, mas não faz sentido lembrar do passado. Cantei um bom samba.